Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Esta manhã nós vamos tratar do tema Amor e Amores. Uma mensagem muito significativa que um espírito, quando encarnado, escreveu, Vinícius, que é do livro, acho que a dona Neidinha trouxe, né? Em torno do Mestre. Vinícius traz muitas reflexões a respeito dos ensinamentos do Evangelho. E ele compreendia bem esses ensinamentos e conseguiu traduzir muitas das passagens, muito significativas. E ele trata do tema amor e amores. Mas antes nós vamos refletir sobre uma passagem de Jesus, uma colocação que ele faz, que talvez daí teria surgido esse equívoco que a humanidade cometeu, que a humanidade ocidental cristã cometeu nesses séculos. Fazer uma separação nos sentimentos que o ser humano pode ter. Jesus, em determinada ocasião, deu uma recomendação, isso já quase ao término da sua missão como encarnado, ele deu uma recomendação muito significativa para aqueles que seriam os seus discípulos no futuro e para aqueles que tinham sido ali os seus discípulos diretos, que nos amássemos assim como ele havia nos amado. Quando a gente recebe essa advertência de Jesus, nós temos uma tendência de pensar assim: como que eu posso amar alguém como Jesus amou? Afinal de contas, nós temos aprendido que ele é um espírito puro, é aquele que tem comunhão direta com Deus, é aquele que é capaz de compreender o íntimo das criaturas. Como eu posso amar alguém como Jesus amou? E isso nos coloca numa situação que às vezes nos leva a pensar que o amor é aquele sentimento divino, extraordinário, próprio apenas daqueles que alcançaram a grande elevação espiritual, daqueles que evoluíram já através de tantas experiências, através de milênios e milênios, e alcançaram esse sentimento extraordinário. Mas a advertência de Jesus não foi para espíritos puros amarem uns aos outros como ele nos amava. Era para espíritos imperfeitos. Era para seres que ainda não eram capazes de amar. Então, se ele nos disse que devíamos amarmos uns aos outros como ele nos amava, é porque somos aptos a essa tarefa. Então, esse amor não é algo tão inacessível à nossa capacidade de realização. Esse amor, nós não iremos vivenciá-lo quando estivermos na condição de espírito puro. E aí todo mundo fica pensando, mas como ser imperfeito pode amar tanto? Obviamente que Jesus nos deu um grande alvo para que seguíssemos, nos deu uma grande direção para que caminhássemos, para um dia alcançar sim aquele estado de plenitude, aquele estado de alma em que o ser só transborda amor. Mas como chegar lá? Como alcançar esse estágio desse amor sublime? Como ser esse ser que é capaz de olhar qualquer criatura e ser capaz de se doar a ela, se dedicar a ela? Como nos tornarmos criaturas capazes de amar se nós não exercitarmos essa qualidade em nós? É por isso que Jesus coloca dessa forma, é por isso que os espíritos superiores, quando vieram e trouxeram a terceira grande revelação para a humanidade, incentivaram o homem de que colocasse a sua inteligência, colocasse o seu saber a serviço dessa qualidade tão nobre que é o amor. Porque nós não alcançaremos o estágio do espírito puro se nós não tivermos amor. Então, se a gente pensar que nós só vamos ser capazes de amar quando alcançarmos o ápice da evolução, ou quando formos muito evoluídos, nós nunca chegaremos lá, porque o caminho para a evolução é o exercício do amor, é a prática, é a tentativa, é o desejo, é querer vivenciar. E quando a gente colocar algo como realização apenas do futuro, aquilo sempre permanece como no futuro. Aquilo sempre estará lá apenas como uma realização que nós idealizamos, mas que nunca colocamos em prática. Então Jesus, ao nos dar essa indicação de que amássemos uns aos outros como ele nos amava, Obviamente que o mestre não esperava que nós tivéssemos já o amor na sua totalidade. Que nós já tivéssemos o amor dos Espíritos puros, mas ele nos dava a indicação de como nós atingiríamos isso. É através do próprio exercício, é através da própria busca. Mas a humanidade, talvez, equivocada diante desse ensinamento de Jesus, imaginou que seria possível separar o amor, fragmentar o amor, e essa é a grande argumentação que Vinícius desenvolve no seu livro, nesse capítulo específico chamado Amor e Amores. De que, ao separarmos o nosso sentimento, dizendo que temos um amor fraterno, um amor pelos nossos irmãos, que temos um amor paterno, que temos um amor filial pelos pais, quando separamos, dizendo que temos um amor pela pátria, quando nós compartimentamos o nosso sentimento, nós estamos ali o quê? Reconhecendo a nossa precariedade de atingir esse amor maior, de alcançar esse sentimento mais grande. Quando nos colocamos dessa forma, de que o amor é algo que podemos colocar em apenas algumas coisas da vida, nós estamos limitando a nós mesmos. Porque essa forma de ver o amor fragmentado como sendo possível de ser alcançado apenas sobre um objeto, ou dois, ou três, é que nos impede dessa grande entrega que é necessária para desenvolvermos o amor. Porque para vivenciar esse amor amplo e restrito, é necessária entrega, é necessária devoção, é necessário que o indivíduo abra mão desses interesses particulares, nos quais ele foca o seu sentimento em alguns itens, para que ele possa alcançar a sua realização. É necessário ir além desse compartimentalismo que nós realizamos tantas vezes. É necessário que tenhamos essa disposição de amar a todos para que isso um dia se concretize em nós. Então o que Vinícius coloca no seu texto é isso, de que houve um grande prejuízo para a humanidade e continuará havendo quando o homem admitir-se capaz apenas de amar os seus. Quando ele se coloca capaz apenas de amar a sua pátria. Quando ele se coloca capaz apenas de amar aquilo que lhe agrada imediatamente. Porque aí nós estamos nos programando a amar somente aquilo. Porque o amor, para atingirmos, para o alcançarmos, nós necessitamos nos entregar a ele. Necessitamos iniciá-lo em nossa vida e exercitá-lo. Então nós vamos chegar a uma conclusão que o amor não é a realização do Espírito puro. Ele torna-se puro porque realizou o amor em sua vida. Porque o buscou, porque o sedimentou, porque trabalhou. Naturalmente, nós não teremos ainda aquele estado expansivo, permanente, aquela vibração contínua daqueles que já atingiram a pureza de alma. Aquele que já se libertou das influências do mundo material e que vive o mundo mental, o mundo espiritual puro. Naturalmente, nós não teremos essa aventura permanente do bem, mas nós poderemos experimentá-la durante muitos episódios da nossa passagem aqui na Terra. Nós poderemos vivenciar esse estado de alma que os espíritos bons, os espíritos puros realizam e vivenciam, quando nós praticamos um gesto de solidariedade, um gesto de amor, um gesto de compreensão, um gesto de entendimento. Aquele que em algum momento doou-se a alguém de maneira espontânea, de maneira a pensar no sofrimento, na dor daquele ser, e pôde compartilhar com ele ali momentos em que a sua tarefa, a sua ação lhes propiciar ali algo de melhor, essas pessoas já vivenciaram, pelo menos por alguns instantes, esse estado de alma que o Espírito puro vivencia. Mas mais do que ter vivenciado isso, já colocou um grande bloco na construção imensa que é tornar-se um Espírito puro. Colocou ali uma pedra fundamental para a sua ação. Porque nós só alcançaremos essa realização quando a vivenciarmos pelo esforço da nossa vontade. Muitos esperam que alguma situação mágica na vida lhes mude o curso. Que uma grande dor, um grande sofrimento, ou um ensinamento impressionante, uma convocação especial do mundo espiritual, lhes inspire um novo modo de ser. Isso às vezes ocorre para o espírito, mas não é em toda a encarnação que isso vai acontecer. Não é a cada vida que nós teremos um grande chamado de Deus para que nos renovemos e para que cresçamos. Não será assim. A cada encarnação que temos, a espiritualidade mobilizará fenômenos extraordinários para nos impressionar a mente. Por isso que o exercício, colocando em prática esses princípios, é que vai nos habilitar a nos dar essa condição. Porque muitas vezes nós já fomos impressionados, vamos dizer assim, em outras vidas. Muitas vezes nós já recebemos grandes chamados e a nossa brutalidade não permitiu percebê-los. E passamos ali como criaturas insensíveis àquela grande demonstração que a espiritualidade propiciou com o objetivo de nos despertar. Então, o homem, ele não pode aguardar, ele não pode esperar que algo impressionante transforme a sua vida. Que venha alguém que lhe diga palavras que mude para sempre o destino. Talvez elas já tenham sido ditas e nós não as ouvimos. Ou não as avaliamos no sentido justo. Por isso que o esforço consciente, a vontade, o desejo de vivenciar esses princípios é tão necessário. Por isso que nós, se quisermos um dia alcançar esse estágio do amor pleno, do amor absoluto, do amor que é capaz de mover as montanhas, as dificuldades do mundo, nós necessitamos exercitá-lo. Nós necessitamos colocá-lo em prática, e nada melhor do que isso, do que a caridade. Palavra que modernamente vem sendo substituída por alguns por solidariedade, mas o seu princípio original, caridade, não é apenas doação de coisas materiais para socorro imediato ao mundo. Não é apenas esmola. Caridade é algo que, no contexto espírita, resgatando os princípios cristãos primitivos, é algo muito mais amplo. É algo que se vivencia o dia todo, todos os dias da semana, todas as semanas do ano. É esse estado de devoção, de entrega, de compartilhar ali com os demais da forma mais fraterna, mais amorosa, mais humana possível. Então nós não podemos imaginar, né, que nós vamos alcançar o amor sem exercitar a caridade. Mas aquela caridade, como os Espíritos nos recomendaram, que não é apenas entregar algo material. Entregar algo material é um amor. E quando não podemos entregar algo material, ou porque não temos, ou porque a outra pessoa não precisa, nós podemos entregar aquilo que é mais valioso de nós, que é a nossa atenção, o nosso respeito, a nossa consideração, o nosso entendimento, a nossa amizade, a nossa tolerância e o nosso perdão. Esses são os bens mais valiosos, tão valiosos que nós somos tão ainda egoístas, que nos apegamos tanto a eles, nos prendemos tanto a isso que queremos compartilhar. Muitas vezes só somos capazes de perdoar aquele que mais amamos, de tão valioso que é o perdão. Mas Jesus nos ensinou que, se quisermos estar em união com a vida superior, em união com Deus, nós temos que nos despojar de todas as nossas riquezas. Temos que dar todos os nossos bens. Ele não falava apenas de coisas materiais. A parábola do moço rico, em que ele recomenda dar tudo e me segue, ela era muito específica para ele e para algumas pessoas que no futuro teriam contato com o ensinamento. Mas não era para absolutamente todos, porque cada espírito está num estágio, numa condição que pode atender essa grande recomendação de Jesus, de abrir mão de todas as coisas materiais. A grande maioria dos espíritos ainda necessitam dessas coisas que nos são suporte aqui na vida. Mas nós podemos doar aquilo que é mais valioso que o bem material, que são os bens morais, que são esses valores, as virtudes, é compartilharmos isso com Deus. É nesse exercício de renúncia, de doação, é que nós podemos, então, alcançar aí a realização desse amor, desse sentimento extraordinário que nos liga a Deus. E não aguardá-lo que no futuro ele se realize, porque ele não vai se realizar. Quando Jesus nos recomendou que nos amássemos como ele nos amava, Era nesse sentido, então, que nós teríamos que devotar ao próximo aquilo que o mestre devotava a nós. Aquilo que ele devotava aos seus discípulos diretos e que devota até hoje a nós que somos seus discípulos mais pequeninos, aqueles que se encontram lá nos últimos lugares dessa imensa fila de seguidores que Jesus possui ao longo dos séculos. Ele nos orientou que seguíssemos como ele fazia. E quando nós relembramos Jesus, nós vamos ver quais eram a forma de ver, de encarar o ser humano. Inicialmente, Jesus tinha uma compreensão profunda do ser humano. Nós não temos essa compreensão ainda, do ponto de vista prático, mas graças a Deus, hoje nós temos, por espíritos extremamente sábios, temos as revelações que eles nos deram, por médiuns extremamente responsáveis, como Chico, Divaldo e alguns outros, e que nos orientaram tanto sobre a forma de compreender e entender o ser humano. Jesus entendia as pessoas no potencial que elas traziam, e não apenas nas limitações que elas carregavam. A análise de Jesus sobre um indivíduo não era pensando apenas nas suas fraquezas, nas suas limitações, porque se fosse assim, ele não teria escolhido ninguém para seguir. Ele não teria tido ali oportunidade de ensinar para ninguém, porque não havia ninguém ali 100% apto a compreender. As passagens do Evangelho revelam isso, que embora aqueles espíritos fossem de uma natureza muito superior à nossa, ainda assim eles tinham alguma dificuldade para compreender Jesus naquele contexto social e cultural que eles viviam, limitados ali pelas condições do mundo material. Eles não conseguiam alcançar essa plenitude de entendimento de Jesus. Então Jesus, compreendendo o potencial que eles traziam com espíritos valorosos, que seriam capazes de levar adiante esses ensinamentos, os acolhe naquela condição que eles se apresentam, com as suas limitações, com os seus impedimentos, com as suas fraquezas, mas por reconhecer neles o potencial humano, a capacidade de crescimento e evolução que todos trazem, uns mais, outros menos, mas que todos trazem. Jesus reconhecia ali o potencial de evolução que aqueles seres traziam. E ele então se relaciona com o próximo dessa forma, entendendo as limitações, as fraquezas. Por isso que ele podia, com muita autoridade, chegar para os fariseus, para os escribas e dizer: hipócritas. Jesus podia usar com toda a autoridade do mundo essa classificação daqueles, porque ele conhecia o íntimo daqueles homens, sabia o que eles estavam envolvidos e o que eles queriam. Então Jesus, por conhecer ali as necessidades, ele também não se priva de ensiná-los. Ele também não se nega a dar ensinamentos. Só como ele lidava com homens muito inteligentes, mas muitas vezes interessados apenas em comprometê-lo, apenas em fazer perder a sua missão, ele muitas vezes usa não da ironia por ironia, mas da ironia como forma de atiçar a inteligência deles, fazendo-os pensar. Ele vai dizer a eles o que ele disse. Então ele não se nega a atender esses, mesmo que tinham ali intenções maldosas. Ele não se nega a ensiná-los também. Tanto é que aqueles que tivessem alguma boa vontade podiam assimilar os seus ensinamentos e o assimilavam, como Nicodemos, como Gamaliel, que também faziam parte desse conjunto todo, mas eram espíritos propensos ao bem, eram espíritos desejosos do bem. Então Jesus não se privou de aceitar as pessoas como elas eram. Então, quando ele nos diz que nós devemos nos amar uns aos outros como ele nos amou, o primeiro princípio é esse: é aceitar as pessoas como elas são e pensar que elas podem nos oferecer o melhor, que elas podem nos dar o melhor algum dia. Mas para nos dar o melhor, nós temos que dar também o nosso melhor. Temos que confiar de que elas terão algum resultado daquilo que nós fizermos de bom para elas. Por isso que não podemos, mesmo no contato com os maus, pensarmos em vingança, em estado permanente de autodefesa, isolando o indivíduo, impedindo de se aproximar. Porque nós podemos, pela simpatia, conquistar as pessoas. Podemos, pela boa vontade, mesmo espíritos perversos, ganhar a simpatia deles. E estamos trabalhando não só pela nossa evolução, mas pela do próximo também. Então, amar uns aos outros como Ele nos amou, é nesse sentido. É de aceitarmos as pessoas como elas são, acreditando que elas podem nos dar o melhor. Às vezes a gente fica pensando, mas aquela pessoa mais perversa que eu conheço, às vezes não é lá com ele que nós vamos aplicar isso imediatamente. É na família, é naquele núcleo que nós estamos ali convivendo mais diretamente. Quantos desentendimentos, quantas incompreensões, quantas separações, distanciamento, por falta dessa compreensão, de aceitar o outro como ele é. Quantos pais expulsaram seus filhos de casa, porque não os aceitavam como eles são. E quantos filhos envergonhados fugiram dos seus lares, porque não aceitavam os seus pais. Isso tudo fugindo dessa grande tarefa, dessa grande obrigação que nós temos, que é de compreender o mundo. Porque se nós queremos entendimento, compreensão para nós, nós precisamos criar algo positivo em nosso favor. E a única forma de criar aceitação para nós é aceitando. A única forma de criarmos um ambiente acolhedor para nós é criando ambientes acolhedores para os outros. É nesse sentido que ele falou que devíamos nos amar uns aos outros como ele nos amou, aceitando as limitações que cada um traz. Ele também nos amou servindo pacientemente. É muito comum nós falarmos assim: ah, mas eu já tentei, eu já dei oportunidade para o meu irmão, mas ele vive pisando na bola, ele vive fazendo isso comigo. Mas o amor paciente é algo muito além. O amor que nós exercitamos através da paciência é aquele que dá quantas oportunidades o indivíduo necessitar. É óbvio que nós podemos nos preservar, podemos nos garantir ali a nossa segurança quando já fomos muito prejudicados, mas nunca dizer que aquelas portas foram fechadas para sempre, que aquela possibilidade de entendimento com aquela criatura está fechada para toda a eternidade. Nós podemos criar em nós um estado de receptividade mental que nos aproxime mentalmente daquele que nos prejudicou, daquele que nos feriu, para que um dia possamos restabelecer aquele contato, aquela ligação, em bases de harmonia, em bases de entendimento, reconstruindo essa relação. Então nós podemos sim, e devemos ter a paciência com todos, infinitamente, como Ele teve conosco e tem até hoje. Imagine Jesus na sua morada celeste, esplêndida, vivenciando a comunhão plena com Deus. Não tire os seus olhos, que não são materiais, deste planeta cheio de confusões, cheio de intrigas, cheio de problemas. Continua o Mestre enviando inúmeros missionários para cá em todas as áreas, para que eles ajudem a mudar e melhorar o mundo. E o mundo melhorou e mudou muito. E até o final deste milênio, nós teremos um novo mundo, porque novas realizações virão para a humanidade. Ele não descansa, ele pacientemente nos dá a oportunidade. Amar o próximo como ele nos amou, é no sentido também de nos oferecermos pacientemente aos outros, para que alcancemos ali a nossa integração com essas pessoas. Jesus também ofereceu o melhor dele para nós. Ele se dedicou de uma forma amorosa, com entrega. Jesus não mercadejou com o seu potencial, com o seu poder. Ele não estabeleceu condições. Ajudou quem precisava. Doou-se daquilo que ele tinha, que era o seu poder extraordinário e espírito superior, mas não nos recomendou que fôssemos como ele. Obviamente ele não falava de que curássemos os cegos, de que fizéssemos levantar os paralíticos, de que produzíssemos fenômenos físicos extraordinários como materializações e outros. O melhor nosso é o que nós temos de melhor dentro de nós? Nós sabemos, porque nós damos isso às pessoas que nós amamos. Então nós temos que estender esses bens valiosos, esse melhor de nós mesmos, àqueles que nós convivemos. Nós também devemos, para seguir essa recomendação de Jesus, é saber sacrificar-se pelo bem coletivo. Hoje, os grandes problemas da sociedade que nós temos é porque nós não sabemos trocar o interesse individual nosso pelo interesse coletivo. Quantas pessoas infringem as leis, cometem erros diversos, porque sempre pensam no seu bem. Nós devemos sempre colocar em pauta, sempre como prioridade, o bem coletivo, seja daquele pequeno núcleo familiar, seja do nosso ambiente mais amplo, envolvendo o trabalho, os amigos, a casa espírita, seja a sociedade, sempre devemos ponderar. A minha escolha prioriza o bem coletivo ou o bem individual? É isso que temos que pensar. E isso passa por todas as questões da sociedade hoje, por tudo aquilo que nós fazemos. Quando consumimos, temos que pensar: eu estou atendendo apenas ao meu interesse pessoal ou ao interesse coletivo também? Eu estou respeitando esse princípio? Quando eu destino algo para ser eliminado, para ser rejeitado, eu também tenho que pensar nisso. Estou querendo só me livrar de um problema temporário meu, como por exemplo o entulho da minha casa, ou eu penso no bem coletivo, não jogando ele numa rua? Isso tudo, gente, é vivenciar o amor. Parece que são normas de uma sociedade que quer estar equilibrada, bem regida, mas não. Quando nós temos essa preocupação também de respeitar as leis da sociedade para que ela se engrandeça, nós também estamos vivenciando essa prática que nos conferirá esse amor. As conquistas que a humanidade vem tendo nas áreas sociais, políticas, esse aprimoramento das relações, né? Essas novas concepções que vão surgindo mesmo nas leis, na justiça, é uma tentativa de nos aproximarmos disso. Embora o homem possa dizer que isso é apenas um ponto de vista prático, apenas para viver melhor aqui ou agora, mas também é a realização. Por isso que temos que pensar sempre assim: eu estou oferecendo o melhor de mim? E pensem, todos temos coisas maravilhosas. Não há criatura humana que não tenha algo de bom para oferecer. Aí você pensa no indivíduo mais perverso, mas talvez ele só esteja ali com o corpo humano, talvez ele seja ainda como uma fera, o espírito ainda muito embrutecido. Alguém pensa em crueldade com um animal selvagem? Não. Por que nós pensamos para o ser humano ainda embrutecido? Nós pensamos às vezes em tratamento cruel para ele. Então nós temos que encarar até mesmo aqueles entes humanos mais perverso que a gente possa imaginar e lembrar, como criaturas ainda embrutecidas, selvagens. Se não queremos pena de morte para a fera, hoje se reconhece o direito de todos os seres a continuarem vivendo, por que vamos pensar naquele ser humano que não consegue se comportar como humano e se comporta como fera? Então, até para ele, nós teremos a compaixão. Porque se temos que ter amor e compaixão pelos animais, nossos irmãos, por que teríamos que ter um sentimento diferente para aqueles que são mais ainda nossos irmãos, que são outros seres humanos, que talvez não tenham tido ainda a aventura que nós temos de conhecer tantas coisas maravilhosas? Então também aí estaremos exercitando o amor quando desejarmos que todos os seres tenham um tratamento digno, quando desejarmos o respeito incondicional a todas as formas de vida, quando tivermos esse sentimento por todos. Naturalmente não teremos a ternura por ele, mas teremos a compaixão, teremos a piedade. Oferecer o melhor de nós ao próximo é isso. Sacrificar-se é isso. E, para que fechemos isso, né, relembrando que estamos falando tudo isso para mostrar como Jesus propôs que amássemos uns aos outros, né, nós temos que nos perdoar constantemente. Nos perdoar pelas nossas falhas mais corriqueiras do dia a dia. Temos que nos perdoar pelos grandes erros e pelas grandes falhas. É muito difícil, porque às vezes até uma criança pequenina nos faz coisas que nos magoam, nos faz às vezes sentir ali aquele sentimento perturbador, tumultuador, mas devemos perdoar por todo o amor que temos, por tudo aquilo que ele possa nos oferecer. Nós temos que nos perdoar a todos sempre. Quantos não carregam ainda? Às vezes estão já avançados nos anos, né? Estão já desejando estar do outro lado, mas ainda carregam mágoas tão antigas. Carregam mágoas da sua infância, da sua juventude. Isso por falta de perdão. E quantos não começam as suas vidas já com o coração tão endurecido, negando-se a perdoar? Jesus disse que nos amássemos como Ele nos amava, como Ele nos ama. Ele nos perdoou e nos perdoa até hoje. O como é isso? É exercitar o perdão, é vivenciar isso, é estar disposto errar, dar sempre uma nova oportunidade, uma nova chance. Isso é perdão. Muitos colocam que perdão é esquecimento, mas não é tão simples a forma. Na verdade, perdão é ressignificação daquilo que aconteceu. É não ver mais aquilo como algo que foi feito exclusivamente para o nosso mal, mas ver aquilo como um erro, como nós cometemos outros erros, como nós praticamos tantos erros com tantas pessoas. Perdão é você dar um novo entendimento àquela ofensa recebida. Alguém que tem um animal de estimação que preza muito, mas que ainda aquele ser ali traz ali ímpetos primitivos de violência, de agressividade, porque é próprio da sua condição evolutiva, se ele lhe agride, o perdoa. O pai teve um cachorro que o agrediu de forma grave e teve que ir para o hospital. No final do dia disseram, né, quer que eu sacrifique o seu animal? Sim. Não. Ele não quis. Ele o perdoou tranquilamente porque entendia a natureza daquele ser. E quando esse animal precisou ser sacrificado, sim, mas porque estava muito doente, ele chorou pela morte desse animal. Se não somos capazes de ter esses sentimentos por esses seres, somos capazes de perdoá-los nessas manifestações da sua intimidade, nós temos que ter mais ainda isso pelos seres humanos. Que, embora possam ter aparência de civilidade, eles têm, na verdade, muitas vezes ainda, uma série de imperfeições, uma série de atavismos primitivos que remontam a essas épocas anteriores à nossa humanidade. Nós temos que ter esse sentimento para os outros, sabe por quê? Porque também trazemos nós ainda muitos desses atavismos. Quantas vezes nós somos agressivos só porque estamos com fome, porque ainda não almoçamos. Isso, gente, é o maior predomínio da matéria. Porque se a gente é agressivo quando está com fome, todo mundo vai dizer, mas isso é natural. Sim, isso só atesta aquilo que os espíritos disseram, que o espírito em fulgor, ele é sim submetido pela matéria e reage de acordo com a matéria. Então, se nós somos assim, por que nós vamos exigir que o outro seja melhor do que nós? Isso é o amor a todos, como nós fomos amados por Jesus, como nós temos sido amados por Ele até hoje. E se nós quisermos ter esse amor divino que nos aproxima de Deus, nós temos que parar de compartilhar o amor, dizendo que só amamos a família, isso já é um progresso. Sim, mas é tão pequeno isso aí. Nós temos que estender esse sentimento para a nossa família universal. Essa humanidade conta aí com milhões de seres aqui no planeta e um número ainda maior desencarnado. Temos que desenvolver esse sentimento por todos. Aí sim nós o alcançaremos. Mas enquanto colocarmos o amor como uma realização apenas do futuro, apenas do espírito puro, ela continua sendo do futuro. Mas se colocá-lo em prática hoje, pensando em abrir e estendê-lo para todos, certamente nós teremos ainda muitos momentos em que diremos, né, ah, isso não é para mim. Mas enquanto persistirmos, nós estaremos no caminho para alcançar. Enquanto tivermos a cada dia essa disposição nova de amar, de confiar, de acreditar no mundo, de aceitá-lo, nós estaremos no caminho para atingir esse estado. Que Jesus os abençoe, que esses espíritos amorosos que nos envolvem nesta manhã possam ajudar essas reflexões, abrir os nossos entendimentos, de todos nós, para que isso se torne uma realidade na nossa vida. Obrigado.